Em design, os personagens dos X-Men fizeram uma transição praticamente idêntica ao que eram em Children of the Atom, mantendo os visuais e praticamente todas as habilidades deles, e alguns ganharam golpes novos. Por outro lado, os personagens de Street Fighter, por mais que os sprites deles sejam idênticos aos vistos em Street Alpha 1 e Alpha 2, receberam melhorias visuais em seus golpes. Por exemplo, este é o Hadouken de Ryu em Alpha 2. Agora este é o mesmo golpe, só que em X-Men vs Street. Um simples Hadouken se transformou em um poderoso golpe de energia, e um Shinko Hadouken virou essa onda de poder devastadora. E isto se aplica a todos os golpes dos personagens, que foram retrabalhados para se encaixar nessa escala grandiosa de poder, o que deu um senso de impacto maior nas batalhas. Os cenários, a grosso modo, são bem genéricos, e tirando do chefe final, nenhum deles representa algum dos personagens jogáveis. Alguns poucos ainda contam como pontas dos personagens de ambos os universos, mas nada muito elaborado, além de não possuírem trilha sonora própria. Falando nela, na trilha sonora, cada personagem, assim como nos jogos anteriores, conta com o seu próprio tema. Os personagens de Street ganharam um remix novo dos temas que já possuíam em Street Alpha, mas que, apesar de bons, não são os arranjos mais icônicos. Agora, os personagens de X-Men, mesmo aqueles que estavam presentes em Children of the Atom, ganharam temas novos. E estes sim são muito bons e ainda mais marcantes.